Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nessa terça-feira, cura-me, Senhor, na vossa misericórdia. Eu quero chamar você, já que nós rezamos o texto da misericórdia juntos, a voltar o nosso pensamento para os nossos doentinhos, aqueles que estão na cama, aqueles que estão no pós-operatório. Diga o nome e olha, tenha paciência com os enfermos. Faça com muito amor o curativo. Faça com muito amor aquele chá, aquela sopinha. Sério. Porque a enfermidade faz a pessoa ficar carente. E não por maldade. Ela, porque ela se torna uma necessitada de atenção. Então peça, na hora que você for lidar com um doente, peça, Senhor, dai-me a paciência, dai-me serenidade. Padre, mas eu não aguento mais lidar com a doença. Ofereça a Nosso Senhor como sacrifício. Então diga o nome de uma pessoa doente, nessa hora da misericórdia. Alguém que você vai interceder, pedir, suplicar. Você viu que eu termino a hora da misericórdia com oração pelos doentes. Nossa, quanta graça, viu? Escute esse testemunho para você ver quanta graça Deus tem derramado. Elisandra Martinelli, de Nova Cantu, Paraná. Sua benção, padre. Sou a Elisandra e acompanho o seu programa pela Nova FM de Nova Cantu, Paraná. Padre, acompanho todas as novenas, mas desde que entrei na fila para fazer o transplante de córnea, comecei a rezar com muita mais fé, porque eu queria muito fazer este transplante e ficaria muito contente se fosse no mês de Nossa Senhora Aparecida. Padre, rezei com muita fé todas as novenas, principalmente de Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha do Menino Jesus. E no segundo dia da novena das Almas Benditas, no dia 23 de outubro, a moça do hospital me ligou, dizendo que tinha uma córnea destinada a mim. No dia 26 de outubro, ao meio-dia, fiz o meu transplante, que foi feito com muito sucesso. E hoje estou me recuperando aos poucos e tendo a minha visão de volta. Por isso, eu digo, obrigada Jesus, obrigada Nossa Senhora Aparecida e obrigada às almas benditas pela graça recebida. Deus abençoe, querida. Um abraço, Nova Cantu. Filhos queridos, é assim, as pessoas vão testemunhando as maravilhas do Senhor. Vamos juntos neste momento, pelos doentes, com os doentes, escutar o que Deus tem a nos dizer. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. O texto desta terça-feira é Lucas 21:5-11. Lucas 21:5-11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então interrogaram o mestre: quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber se isso vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo, não siga a eles. E acrescentou: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos em vários lugares, fome e peste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira, Jesus fala uma palavra muito forte: não ficará pedra sobre pedra, quando se refere ao Templo de Jerusalém. Era um edifício imponente, adornado de pedras valiosíssimas. Jesus se opõe ao templo, porque o templo significava a resistência ao antigo, ao ritualismo. O edifício era a morada de Deus, mas se tornou símbolo de uma intransigência, uma recusa a Jesus. Quando o templo de Jerusalém desmorona, outro templo é levantado, o templo da cruz, do ressuscitado. Senhor, tire de nós as falsas esperanças e seguranças religiosas. Fazei que estejamos apegados somente ao Deus verdadeiro. Filhos queridos, filhas amadas, sendo hoje terça-feira, vamos rezar pelos doentes. Põe tuas mãos sobre os enfermos. Põe tuas mãos na vida daqueles que sofrem, na vida daqueles que passam por dificuldades, sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és corpo um Deus de amor. Põe tuas mãos em minha vida, em nossa vida. Em minha vida, Senhor, quero estar sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia, porque tu és um Deus de amor. Renova minha vida no teu Espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida e renove a vida daqueles que sofrem. Abençoai, Senhor, os remédios. Abençoai, Senhor, os doentes, os cuidadores dos doentes. Vamos, Senhor, rezar também pelos médicos, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais. Senhor Deus, nós fazemos uma prece que não falte o necessário para alguém se recuperar da saúde. Não falte remédio, não falte assistência. E aqueles que foram esquecidos, sem voz e sem vez, vem em defesa deles, Senhor. Faça-nos solidários com os enfermos. Refaz a minha vida, Senhor. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, aqui na Hora da Misericórdia.